conto de Natal. Um aldeão russo muito devoto constantemente pedia em suas orações que Jesus viesse visitá-lo em sua humilde choupana. Na véspera do Natal sonhou que o Senhor iria aparecer-lhe. Teve tanta certeza da visita que mal acordou, levantou-se imediatamente e começou a pôr a casa em ordem para receber o hóspede tão esperado. Uma violenta tempestade de granizo e neve acontecia lá fora, e o aldeão continuava com os afazeres domésticos, cuidando também da sopa de repolho que era o seu prato predileto. De vez em quando ele observava a estrada sempre à espera. Decorrido algum tempo, o aldeão viu que alguém se aproximava caminhando com dificuldade em meio à borrasca de neve. Era um pobre vendedor ambulante que conduzia às costas um fardo bastante pesado. Compadecido, saiu de casa e foi ao encontro do vendedor. Levou-o para a choupana, pôs sua roupa a secar ao calor da lareira e repartiu com ele a sopa de repolho. Só o deixou ir depois de ver que ele já tinha forças para continuar a jornada. Olhando de novo atrás da vidraça, avistou uma mulher na estrada coberta de neve. Foi buscá-la e abrigou-a na choupana. Fez com que se sentasse próximo à lareira, deu-lhe de comer, embrulhou-a em sua própria capa. Não a deixou partir enquanto não readquiriu forças suficientes para a caminhada. A noite começava a cair e nada de Jesus. Já quase sem esperanças, o aldeão novamente foi até a janela e examinou a estrada coberta de neve. Distinguiu uma criança e percebeu que ela se encontrava perdida e quase congelada pelo frio. Saiu mais uma vez, pegou a criança e levou-a para a cabana. Deu-lhe de comer e não demorou muito para que a visse adormecida ao calor da lareira. Cansado e desolado, o aldeão sentou-se e acabou por adormecer junto ao fogo. Mas, de repente, uma luz radiosa que não provinha da lareira iluminou tudo. Diante do pobre aldeão, surgiu o risonho Senhor envolto em uma túnica branca. Ah, Senhor! Esperei o dia todo e não aparecestes, lamentou-se o aldeão. E Jesus lhe respondeu: já por 3 vezes hoje visitei tua choupana. O vendedor ambulante que socorrestes, aqueceste e deste de comer, era eu. A pobre mulher a quem deste a capa, era eu. E essa criança que salvaste da tempestade, também era eu. O bem que a cada um deles fizeste, a mim mesmo o fizeste. No Natal, não se esqueça, o aniversariante pode ter muitas formas, mas sempre com a mesma essência.